Hoje dia 2 de abril de 2017, estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus, na Comunidade Evangélica Vida Nova. Eu sou o pastor Tiago e você pode acompanhar outras pregações lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Aproveito e mandar um abraço para os irmãos aí dos Estados Unidos, do Canadá. Deus abençoe vocês nessa terra aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para que sejamos transformados. Nós precisamos ser transformados, nós necessitamos. E por mais que não tenhamos essa consciência, que o teu próprio Espírito hoje nos traga essa consciência. Nós não sejamos, Senhor Deus, conformados com o mundo. Não sejamos na forma do mundo, porque é uma forma terrível, inútil, infeliz. Queremos ter a forma que representa o Senhor aqui na terra. Nós queremos tomar a forma da cruz, Senhor. Nós queremos tomar a forma de Jesus. Nós queremos que as pessoas olhem para nós, enxerguem Jesus em nós. Queremos que as pessoas nos ouçam e ouçam a voz de Jesus. Queremos que as pessoas nos vejam e vejam Jesus. Queremos que as pessoas elas sejam inspiradas naquilo que o Senhor faz através de nós. E que para isso nós possamos diminuir, e o Senhor cresça em nós. Ao ponto de não mais vivermos nós, mas viver o Senhor em nós. O Senhor pode fazer isso. O Senhor quer fazer isso. E nós queremos sair de cena. Tudo que nós queremos é sair de cena. Não queremos holofote para nós, para o nosso nome, para a nossa dominação. Queremos que o Senhor apareça e que o teu nome seja glorificado, porque o teu nome tem poder. O teu nome é o nome em que todos os joelhos se dobrarão, de quem está sobre o céu, na terra, embaixo da terra, todos os seres viventes, todos os anjos, demônios, humanos, todos se prostrarão diante do Senhor, porque foi lhe dado o nome acima de todo o nome. E nós estamos aqui para reverenciar e para honrar a tua presença. Mas mais do que isso, nós queremos que o Senhor nos leve a um trabalho mais alto. Nos tira dessa dimensão só física, só material. Nos tira de uma dimensão que aparentemente é mais alta, mas também ainda inferior, que é só do intelecto, do raciocínio. Nós queremos trabalhar com o Espírito. Faz isso conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 12, ele exorta os irmãos com toda a veemência própria dele, né? E a gente às vezes pensa em Jesus e nos apóstolos sempre muito cálidos, muito pálidos, muito quietinhos assim, com aquela visão etérea, né? Mas não se engane não, Jesus às vezes era tão forte de presença que assustava até os discípulos. Uma vez Jesus fez trançou um chicote de corda e saiu dando em todo mundo, virando mesa e bancas de câmbio de moeda do templo. Imagine a cena. Você acha que ele fez isso singelamente? Como uma gazela que saltava? Não, ele foi como um leão e agiu poderosamente. Paulo, às vezes, também se exaltava. Mas não é uma exaltação pecaminosa e desequilibrada, era uma exaltação necessária. Então, quando Paulo chega aqui aos romanos e diz assim, olha, eu tenho algo para vocês, mas não é um pedido. Todas as vezes que a gente vê Paulo escrevendo rogo-vos, a melhor tradução seria exijo pois de vocês. Eu exijo pois de vocês. Então, se a gente lê de uma forma mais adequada, seria assim, eu exijo pois de vocês. Pois Pois o quê? Vamos ler então o versículo 33 para entender essa palavra que nos obriga a voltar à perícope anterior. Versículo 33 do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Inescrutável é algo impossível de ser entendido. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, Deus não deve a ninguém, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí a conjunção que obriga-nos a voltar ao texto anterior ganha mais sentido. Rogo-vos, pois. Então, baseado no que está escrito aqui antes, Pedro pode, e Paulo pode, se sentir o direito de exigir dos irmãos romanos, que são uma igreja que tinha suas próprias complexidades, que embora tivesse alguns judeus, era uma igreja eminentemente helenista, que vinha dos gregos, da cultura grega, que estava arraigada aqui no povo romano. Então era um povo de hábitos muito esquisitos, e o que a gente vê hoje, gente, acho que é final dos tempos, em Roma era fichinha. Hoje a gente assiste uma novela e acha, quer dizer, a gente não assiste novela, né? Mas hoje na novela a gente vê alguma cena e acha que no final dos tempos, meu Deus, na televisão isso. Em Roma, os homens nus disputavam o tamanho dos seus membros e era uma atração na cidade, as pessoas pagavam para ver isso. Nos grandes salões de encontros você tinha o parlatório, onde os filósofos e os poetas declamavam. Do lado tinha um refeitório, tinha um mictório e tinha um vomitório. O vomitório é porque eles comiam até não aguentar mais e depois iam vomitar. Fora que essas festas acabavam celebrando ao deus Baco, o deus do vinho. Então esse palavrão que a gente às vezes ouve, bacanal, vem disso. Festas ao deus Baco. Então se alguém fazia parte da religião, no culto tinha sermão, comilança, bebedice, sexo grupal e gente vomitando. Era o cara espiritualizado de Roma. Então, nós estamos no final dos tempos por outras coisas. Imagina, esse povo, era desse povo que surge essa igreja aqui. Será que Paulo tinha algum problema? Muitos. E aí, tinha hora que Paulo tinha que ser bem firme com eles. E Paulo diz, olha, já que a gente está falando de coisa séria, eu vou ter que exigir algumas coisas de vocês. Então, eu exijo, pois, de vocês, pelas misericórdias de Deus, considerando que esse Deus, embora seja tão poderoso, grandioso, ele é um Deus também misericordioso. Então não considere só o poder de Deus, considere a riqueza dele em perdoar. Porque às vezes nós pensamos que somos tão errados, tão incompetentes, tão tortos, que a gente acha que não... Será que vale a pena mesmo esse negócio de buscar Deus? Porque Deus é tão perfeito e eu sou tão imperfeito. Há um vale tão grande entre mim e Deus. É mim e Deus, né? Ou eu e Deus? Entre mim e Deus. Que será que vale a pena? Aí Paulo diz, apesar dele ser tão grande, considere a misericórdia dele. Como vocês sabem, misericórdia é miseris cardio. Ter um miserável no coração é misericórdia. Então, ele não tem você no coração porque você é maravilhoso. Ele sabe da sua miserabilidade. Mas apesar disso, ele lhe fez filho, ele lhe ama. Então, ele é um Deus misericordioso. É baseado nisso que eu sei que tenho livre acesso a ele, como a palavra de Deus fala em Romanos, em Hebreus. Amém, irmãos? Então, Paulo, diga, olha, eu vou exigir de vocês, então, uma coisa, meus irmãos. Não é qualquer um. Tem coisas que são para aqueles que já receberam a Jesus. Paulo aqui, embora a Bíblia seja eminentemente para os filhos de Deus, a Bíblia também é um livro evangelístico, amém? Que fala também aos ímpios para se aproximarem de Jesus. Mas aqui Paulo está sendo claro, eu exijo então, considerando isso que eu falei, desse Deus tão maravilhoso, meus irmãos, vocês que dizem ou acham ou creem que já tiveram uma experiência com Deus verdadeira, de entregar a vida de vocês a Jesus e o Espírito de Deus mora em vocês, considerem a bondade de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem ao vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável. Vocês que estavam acostumados a apresentar os vossos corpos nas suas festas bacanais, nos seus rituais de sacrifício. Ah, falta um detalhe. Nesse encontro de adoração para o homem espiritualizado de Roma, ele saía com sacola de carne do mercado, que era a carne que ele comprava depois de ter sido lavado pelo sangue do boi no ritual de consagração do boi ao Deus que ele adorava. Ele chegava tomadinho banho de sangue do boi e com a sacolinha de carne para a patroa preparar. Essa era a vida do cidadão médio de Roma. Aí Paulo fala: para tudo, não dá para você viver da mesma forma. Bem, aqui nós temos um problema. Porque a nossa sociedade hoje, ao contrário da sociedade romana, ela é influenciada por uma cultura cristã. Ok? Mesmo tendo sido colonizados por católicos, a Igreja Católica é uma igreja considerada historicamente cristã. Então, nós temos alguma moralidade ética cristã, ok? A nossa sociedade tem padrão ocidental, tem alguns padrões éticos cristãos. Então, aí a gente tem um problema, porque em Roma era muito grotesca a realidade dos não cristãos para os cristãos, ok? Mas hoje, aqui, não é mais tão grotesca, aparentemente, a diferença. Tem pessoas que, embora não tenham sido ainda convertidas, que ainda não receberam a Jesus como Salvador, que ainda não se considerem cristãs biblicamente, no conceito bíblico, às vezes têm uma conduta mais bonita do que alguns cristãos. Aí a igreja ficou meio embaralhada. Porque alguns podem dizer: mas eu sou um bom cidadão, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom funcionário. Eu não tenho o que melhorar, não. Na verdade, eu acho até que Deus está ganhando comigo na igreja. Mas não é bem assim. Porque, embora nós hoje, cristãos, nos achemos já top, já ótimos, isso é até uma caricatura, mas por incrível que pareça, os crentes em Roma também se achavam ótimos, sabia? Os crentes em Corinto, eles, na hora da ceia, eles inventaram uma festa chamada Festa Ágape, que era a festa do amor. Eles comiam, eles levavam muita comida para a ceia, era um negócio bem assim, parecendo lá na casa, né? E aí aquela comilança toda, o povo comendo, né? E na hora da ceia parava, abençoava o pão e o vinho e comiam. Só que um negócio começou a bagunçar. Chegou um ponto que... também que a gente é amigo, porque se fosse naquele tempo, né? Fabrício primeiro ia dar uma miloque, me imobilizar, quebrava meu braço, ia lá e pegava a ceia dele. Por quê? Paulo falou: como que vocês são irmãos se vocês se mordem na hora da ceia? Mas para os crentes de Corinto estava tudo ok. A pergunta é: será que a gente não consegue enxergar mais o que é que num sermão como esse nós devemos estar dizendo: meu Deus, eu preciso melhorar, Senhor, eu não, Deus, eu não estou na forma do teu evangelho ainda, eu preciso melhorar. Será que nós agimos como os corintos, como os romanos, cristãos que já se achavam top? Ou a gente sabe que Deus já tem feito muito conosco, mas ainda tem muito que melhorar? Então, vou ler de novo. Eu exijo então de vocês, meus irmãos, considerando a bondade e misericórdia de Deus, que vocês passem a apresentar o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, sacrifício dá uma ideia clara de que é algo que me custa algo. Algo que me custa algo. Eu ia falar um pouco mais disso na hora da oferta, mas para não parecer apelativo, é melhor falar agora, que a gente já ofertou. Mas eu tenho que fazer um exercício todas as vezes que eu separo a minha oferta. Eu tenho o meu dízimo, tenho a minha oferta, eu junto tudo, geralmente num cheque, e aí eu tenho a parte que é um pouco mais. É a minha experiência, ok? Para servir um irmão, tem que ser o seu carinho, o seu amor, a sua obediência, mas tem que ter uma parte que é o algo mais. Para servir a sua esposa, você é um bom marido, você ama, você serve, você doa, mas e cadê o algo mais? Para servir o seu filho, você sustenta, você dá comida, você dá escola, mas cadê o algo mais? Esse algo mais a Bíblia chama de sacrifício. Amém? É o algo mais. Ele fala, como que você vai apresentar o seu corpo a Deus sem que isso seja um sacrifício? Apresentar o nosso corpo a Deus sem sacrifício é o mesmo que dizer, Deus, o Senhor me aproveite como eu sou. Negócio de sacrifício, rapaz? A vida já é muito dura. Ou o Senhor me quer como eu sou, ou o Senhor pode arranjar outro meu lugar. Isso é uma entrega sem sacrifício. É dizer, ou o Senhor me recebe como eu sou e me aceita e não me faz ser diferente, não. O Senhor me aceita como eu sou e me continua recebendo, eu permanecendo como eu sou. Se não, não quero. Aí faltou o algo mais que o sacrifício. Amém, gente? Não é o sacrifício na perspectiva de comprar Deus ou de pagar a Deus. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, há quase 20 anos, eu estava evangelizando um pessoal lá em Salvador, com situação de câncer, a maioria deles, numa casa de apoio a pessoas com câncer. E eu lembro que nós pregamos, e nossa família estava lá, a gente distribuía fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Quem é mais novo aqui nem sabe o que eu estou falando. Já que o meu nem sabe o que é isso. E aí a gente distribuía, a gente pregava, distribuía fitas com evangelho, com pregações, né? E... pois é, gente, fita, você vê como eu não sou tão novo assim. E aí eu lembro que teve um senhor que ele... as pessoas, muitos receberam Jesus, e aí o senhor... falou assim, ah, estou muito feliz, meu filho, agora recebi Jesus, eu sou livre agora. E estava na lei dos crentes, né? Agora na lei dos crentes. E aí ele falou, agora só quero voltar para a minha terra para pagar a minha promessa. Aí eu falei, como é a promessa, Senhor? Eu vou carregar uma pedra na cabeça, tantas léguas, até chegar à igreja. Aí eu porque não dá para você pregar, evangelizar, discipular e batizar no dia, né? Não dá. Aí eu falei assim, vem, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. O senhor sabia que a Bíblia diz aqui que Jesus já fez todos os seus sacrifícios? Ô, gente, o olhar do senhor para mim era mistura de alegria com raiva. Talvez pelas promessas que ele já tinha pago. Ele olhou para mim com um olhar de libertação e ele disse, não precisa, e não precisa mais fazer, não? Eu falei, ele já fez. Ele já fez? Já fez. Como é? Ele já fez, ele pegou a cruz, não levou? Então, não precisa mais fazer, não. Ele já fez o sacrifício. Gente, o homem ficou mais feliz do que na hora que converteu. Porque agora ele não precisava mais fazer sacrifício para acalmar o Deus furioso. Eu não estou falando desse sacrifício. Estou falando do sacrifício que é devolver a Deus o que ele já lhe deu. Ele já lhe deu saúde, entrega essa saúde para ele. Ele deu inteligência? Usa sua inteligência para bolar estratégias para ganhar o seu vizinho, para ganhar sua colega de trabalho. Ele lhe deu tempo, 24 horas. Quantas horas eu tenho investido em sonhos que o próprio Deus plantou na minha vida? Então, gente, é o seguinte, ó. Se não for um pouco além, desculpa, eu amo vocês. Não vale a pena. Se a sua entrega não tiver nada de sacrifício, se a sua entrega para Deus é zero sacrifício, trocando em miúdos, a sua agenda não mudou em nada depois do Evangelho. É porque o Evangelho não mudou a sua agenda. Ainda. Eu estou sendo claro, amém, irmãos? Então, tem que ser... quando eu digo sacrifício, não é algo que lhe faz mal. Ao contrário... não é algo que fere seu corpo. Não. Quando eu digo sacrifício, é você, como eu falei na hora da oferta, ter o privilégio de não só perguntar o que Deus pode fazer por você, mas você poder perguntar a Deus, Senhor, o que eu posso fazer pela tua causa? Isso não dá um senso de corpo, de comunhão, de sentido? Porque enquanto você faz para você, você faz para você, mas quando você faz para Deus, você faz para a eternidade. Então, olha, eu exijo de vocês, baseado nesse Deus que nós servimos, mas não só em que Ele é de poderoso e grandioso, mas baseado em que Ele é de misericordioso e bondoso, que nos tomou miseráveis e nos fez morar no coração dEle. Apresentem os vossos corpos como sacrifício. Sabe o que é apresentar o seu corpo, irmãos? É você crer que, por mais que esteja na frente da pessoa mais erudita e preparada e poderosa, o Espírito Santo vai lhe lembrar a palavra na sua boca. Se apresente, seja como cabo, como soldado, como general, se apresente. Como eu me apresento? O mundo tem drenado as nossas forças, irmãos. Nosso dinheiro, a nossa agenda. Será que prestou atenção como parece que o dia precisa de 30 horas para dar tempo de fazer tudo? É o sistema. Os dias iam ficar mais curtos. Quando a Bíblia diz isso, não é porque o sol, a terra ia rodar mais rápido que o sol, não. Ou outra coisa. É porque a gente ia ter tanta coisa, tantas demandas, que o tempo não ia dar. E aí não sobra tempo para Deus. E a Bíblia diz, se apresente, quando você não tiver a fim de orar, você vai se autodeterminar e falar, eu vou me apresentar agora diante do meu Senhor como um sacrifício vivo. A gente não pode, gente, uma coisa é a gente dizer que ainda não tem maturidade de fazer alguma coisa, mas dizer que não tem tempo. Tem um livro, no livro Discípulos, de Juan Carlos Ortiz, é um livro fantástico, revolucionário. Ele, falando da igreja dele na Argentina, ele disse que tinha um mecânico que trabalhava, acho que era 14 horas por dia, e tinha um núcleo na casa dele de madrugada com outros caras que nem ele, que trabalhavam também muito. Se apresentou. Então, quando você sabe que é hora de buscar Deus em oração, por exemplo, eu vou me apresentar agora. Receba essa palavra que o Senhor está te dando agora em nome de Jesus. Amém. Receba o poder que vem com a palavra em nome de Jesus. Amém. E você vai dizer assim, eu vou me apresentar agora diante do meu Senhor. É um sacrifício vivo. E eu vou agora buscar Ele. Eu vou agora, Senhor, o Senhor quer que eu ore pelo quê? Qual é a causa? O Senhor quer que eu entre agora em qual batalha? O Senhor quer que eu ore por quem agora? O Senhor quer que eu cuide de quem agora? Aleluia, irmãos. Aleluia. Se apresente o seu corpo. Às vezes nós apresentamos só a nossa mente. Às vezes nós só apresentamos, por exemplo, uma oração mental, um louvor mental. Isso é maravilhoso e nobre, né? Mas quando ele fala o corpo, ele está sendo bem cru. Ele está sendo bem prático. O que é que mudou na sua agenda? O que é que mudou no seu dia a dia? O que é que mudou na sua vida física? O quê? Mudou o quê? Porque logo, logo vocês vão ver, ele vai falar que uma mudança exterior, ela só acontece depois da verdadeira mudança interior. E se der tempo, eu vou falar que essa mudança interior, ela é por um trabalhar no Espírito. Mas, vamos por partes. Primeiro eu estou falando da mudança física na sua agenda, em você desfrutar da presença maravilhosa do Espírito Santo quando acorda. Acorda 5 minutos antes. Eu tenho feito isso, tem sido uma bênção na minha vida. Eu já estou acordando no joelho. E às vezes o dia está tão frio que eu joelho na cama. Me perdoe a sinceridade. E ali eu vou, Senhor, eu sei que o Senhor tem me enchido de recursos. Eu sei que a gente... Fé é isso, né? A gente pregar baseado no que Deus diz e não no que a gente vê. Eu sei que o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me dado recursos extraordinários para poder fazer a tua obra. Deus, que hoje eu vivo um dia que seja um dia que honra o Senhor. Deus, cuida dos meus lábios, abençoa minha casa, minha filha, oro por Sofia, oro por Paula. Deus, abençoa e vou e oro pela igreja. E aí começa o dia. Já começa melhor. Você mudou. Você apresentou seu corpo. E foi sacrificial. Mas não foi um sacrifício morto. Porque tem um sacrifício morto. Tá com o meu sacrifício morto? Ai, meu Deus, não aguento mais. Bem que o pastor disse que era morar, mas eu não aguento mais. Ai, Senhor, seu Deus, é isso aí, né, Deus? É, Senhor, é. Vou aproveitar essa ajoelhada aqui para cochilar mais 5 minutos. É, Deus, eu não falho nada mesmo, não. Então... Eu estou aí, né, Senhor? Porque deve é, né? Essa vida dura, Deus. É. Ó, se for para ser assim, é melhor você nem fazer. Que os demônios viram uma cena dessa, eles batem assim um contra o pá! Vencemos mais um, hoje já começou bem hoje. Sacrifício morto é quando a gente acha que o que a gente vai fazer é ruim pra gente. É quando a gente acha que ele vai levar a uma morte, não a boa morte, né, que é uma morte da carne, mas a gente acha que vai levar a gente a empobrecer. É como eu falei da oferta, gente, não pode, não, vou dar oferta aqui, mas eu sei que isso aqui, meu Deus, eu podia fazer uma viagem com esse dinheiro, meu Deus. Dá para pegar de volta, pastor? Não dê! Se não for com alegria, segura na tua mão, pelo amor de Deus. É um sacrifício morto. Não é? O cara compra uma flor para a mulher, aí ele vai da floricultura até em casa pensando, gastei, como é que um buquê de flor é R$40? Isso é absurdo. Eu acredito que a flor vai chegar murcha, coitadinha. Ela vai sentir isso, de alguma forma. É um sacrifício morto. Sacrifício vivo é assim, vamos lá, em nome de Jesus, vamos nessa. Glória a Deus, é bom. A carne não está querendo não, mas a carne tem que pisar nela. Eu vou agora me apresentar ao Senhor, e eu sei que Deus me chamou porque Ele tem mais para mim. Quem ganha nessa jogada sou eu, porque o Senhor quer me revestir, quer me fazer alguém melhor, e eu vou aproveitar logo e abençoar o meu marido e a minha esposa, se for homem ou mulher. Eu quero abençoar minha casa, eu quero um dia diferente hoje, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, aleluia. Sacrifício vivo. Para com o sacrifício morto. Deus tem náusea de fumaça no narina dele quando o sacrifício é morto. Uma coisa, irmãos, muitos tentam complicar a fé não é algo complicado, a fé é um exercício, é uma rotina. A fé, você vai ouvir um mega sermão de um pastor na internet, não vai adiantar nada se você não transformar o que você ouviu em prática. Até porque pastor na internet não é seu pastor, ele é pastor da internet. Ele pode falar bonito, você não conhece a vida dele. Pode ser uma bênção, mas pode ser uma confusão na sua cabeça também. Cuidado. A Bíblia diz que a gente tem que provar o profeta, conhecer o profeta. Existem ótimos pregadores, eu recomendo o pastor Jeremias Pereira, o pastor, a americana que eu acho um barato, a mulher de Deus, a Joyce Meyer. Você quer aprender sobre núcleo, discipulado, o pastor Ed Huber. Agora tem muita coisa boa, mas também tem muito esquisitão na internet. Tem muito esquisitão. Que tem umas ideias que você vai bagunçar a igreja. Você vai olhar para a vida dele, não tem igreja, passa o ano todo pregando na igreja dos outros. Às vezes não tem família, já divorciou. Então, prefira ouvir quem tem ministério, quem cuida de gente. Amém ou não? Eu nem sei porque eu falei isso. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Santo não é perfeito. Santo é separado. As duas palavras para santo, tanto hebraica quanto grega, kadosh e agnos, são palavras que nunca foram para perfeito. São palavras para separado. Ufa! Senão, porque como é que eu ia orar? Eu não sou perfeito. Então, eu sou separado por Deus. Então, quando ele diz o sacrifício vivo, santo e agradável, vivo eu já falei, santo é algo que é separado para Deus, exclusivo de Deus, gente. Pergunta. É uma pergunta retórica, eu sei que todo mundo aqui, pelo menos todo mundo que eu conheço, se esforça para isso, mas eu vou reforçar. Eu me esforço realmente para ter uma vida de santificação? Ter uma vida pura? Gente, hoje é complicado. Você vai assistir um filme. Ontem fui ver um filme e tinha que ficar adiantando, nem perdi a moral do filme. Porque não dava para ver as cenas que tinham um negócio e tinha uns negócios que eu não podia ver os negócios. Entenderam o negócio? E eu ia dizer, não, eu sou pastor, sou cheio do Espírito Santo, sou fiel. Isso aqui para mim é nada, deixa eu ficar vendo. A Bíblia diz, não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Entendeu? Perdi o filme, ganhei a bênção, estou aqui com vocês, aleluia, glória a Deus. Então hoje você tem que ter cuidado, tem grupo no WhatsApp, tem que sair. Ou não abrir nada, né? Simplesmente. Então, se empenhe em ser santo. E não tem muito o que explicar sobre ser santo, porque o Espírito Santo tem nos explicado o que é ser santo. Esse é reservado, separado. Tem conversa. Eu não posso rir das piadas que Jesus não iria rir. Lembre-se disso. O Espírito vai lembrar a você disso no trabalho. Se Jesus não riria daquela piada, também não devo rir. Então, amados, nós devemos ser um sacrifício santo ao Senhor. Amém? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele porta o Espírito Santo. E, gente, isso, eu posso estar sendo austero hoje, mas eu passou, tem dia assim também. Tem dia que dá risada, joga capoeira pregando. Tem dia que você é mais firme. E você me ama e ora por mim e pronto. É santo e é agradável a Deus. Outra coisa aqui que é um problema. Não é o nosso caso. Mas assim, olha, eu vejo, tenho irmãos de outras denominações sérias, denominações sérias, que tem um problemão, porque é tanto ministério. Eu acho que o ministério é uma bênção. Um dia talvez tenhamos tantos ministérios assim também. É porque o foco hoje da Nova é discipulado e núcleo. Inclusive tem que melhorar meu discipulado. Ó, gente, segunda de manhã, quinta-feira de tarde, me procurem. E todas as noites, viu? Para discipular vocês, né? Por favor. Amanhã mesmo é dia. Se tiver agenda, viu, Alex? Amanhã de manhã a gente está junto. Vai faltando. Eu entendo que assim foi essa direção que Deus me deu, tá? Ministérios básicos, igreja nas casas, até a gente ter uma sustância para poder ter mais outros ministérios, ok? Senão o cara fica tão disperso, cansado em ministérios, não cuida da vida pessoal dele. Então, os ministérios da Nova, todos são discipulados e fazem parte do núcleo, ou sua liderança de núcleo, ok? E são poucos, mas estão em núcleos e estão sendo discipulados. Tá, mas quero dizer o quê? Que às vezes tem igrejas que são sérias e tudo, mas tem tanto ministério que fica uma verdadeira disputa para ver quem é que vai falar, quem vai dar aviso. Uma vez eu fui pregar na igreja que todos os ministérios tinham que cantar. Não sobrou tempo para pregar, porque todo mundo tinha que cantar, todo mundo tinha que ter uma oportunidade, todo mundo, aquilo ia levando a liturgia. E no final eu disse: irmãos, eu vou dar um recado para vocês aqui, porque o tempo que me restou foi esse. Não que Deus não fale através das canções, mas o problema não é isso. O problema é porque todo mundo tinha que fazer uma coisa. Então, tem que ser agradável é a Deus. Não é a fulana, a beltrano, a irmão tal que tem 30 anos na igreja, a irmão tal que dá oferta grande, ao irmão tal. Aqui não tem isso. Então é agradável a Deus. É agradável a Deus. É agradável a Deus, sim. Isso alegra ele. Mas às vezes a gente quer um culto que agrada a gente. Ah, essa menina aí, ela está falando muito, cantando. Quem tem que pregar é o pastor Tiago. Quem tem que ser agradado é Deus. É amém ou não? Ah, pastor Tiago hoje não está engraçado. Hoje ele está muito durão. Quem tem que ser agradado é Deus. Amém ou não? Amém. Não estou falando de conforto, né? Você tem um ar-condicionadozinho aqui, um endereço legal, né? Amém ou não? Eu estou falando de que se a gente não tiver cuidado, nós vamos caminhando para um tipo de culto que vivia o povo em Corinto, onde todos tinham que ser agradados, menos Jesus. Onde todos tinham que sair do culto se sentindo com o ego acariciado, elogiado, se achando o máximo. Não. Os grandes pregadores, Charles Spurgeon, Wycliffe, esses John Wesley, eles diziam assim, que um bom sermão é aquele que deixa a pessoa quando sai do sermão, sai triste. Não triste com Deus, triste, consternado, porque tem que mudar a vida. Então, o Senhor quer de nós, irmãos, que nos apresentemos, se apresente, sai debaixo do banco. Sai, Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero servir. Eu quero com a minha casa, com o meu tempo, com meus bens. Com o que é, Senhor? Se apresente em nome de Jesus, igreja. Sacrificialmente, sim. Quando você se apresenta e sua agenda não pode ser alterada, não é sacrificial. A religião faz parte da sua agenda. Não. Se sua agenda não é alterada em nada, não foi sacrificial. Se o que você acha não foi alterado em nada, não é sacrificial. Se você não tem que aturar e suportar um irmão, que às vezes você nem vai muito com a cara dele, não é sacrificial. Se é do seu jeito, não é sacrificial. Uma vez eu falei para um paciente que falou assim, eu falei, como é que é a sua espiritualidade? É uma pauta importante, eu sou cognitivo comportamental, tem que ver a vida da pessoa toda. Aí ele, não, eu criei um Deus e eu adoro esse Deus. Aí eu não podia rir, né, porque nem chorar. Aí eu disse, ok, entendo. Aí eu fiz uma pergunta de coach, uma pergunta poderosa. Eu perguntei assim, como que você consegue considerar o que você criou seu Deus, se a noção de divindade é alguém que nos inspira e nos leva a outra altura enquanto sujeito? Porque se ele foi criado por você, ele é idêntico a você e ele não inspira em mudança alguma. Aí ele falou, eu nunca pensei nisso, pois é bom você pensar. Você sabia que às vezes a gente faz a mesma coisa? A gente cria um Deus, Papai Noel. Ah, meu Deus é gente boa, camarada, brother. Totalmente compreensivo, nunca puxou minha orelha, é um Deus amigão. Ele fica lá na dele, de vez em quando eu vou lá, dou um oi, vou na igrejinha, dou uma ofertinha. Então, ele lá, eu cá. E a gente continua com bons amigos. Oh, deixa eu te falar uma coisa. O nome desse cara é Papai Noel. O nome dele não é Jesus. Então, o seu e o meu conceito de Deus, se não for baseado na palavra de Deus, está errado. Se o seu conceito de Deus é um Deus que está sempre complacente e não quer nada de você como relacionamento sacrificial, você está adorando a si mesmo. A Bíblia chama isso de adorar o ventre. O nome desse Deus é Moloch, é o Deus da barriga. E essa história é antiga, ó, tem mais de 5 mil anos. Então, sempre na sua relação com Deus, embora ele seja amoroso, paciente e misericordioso, ele sempre vai lhe atrair um pouco mais para cima. Ele sempre carinhosa e amorosamente vai dizer para você, precisa melhorar um pouco. Ou ele vai gritar no seu ouvido, precisa melhorar muito, mas eu estou aqui para ajudar você. Amém ou não, irmãos? Então é vivo, é santo e é agradável a Ele, e não a mim. A mim. Imagina como liderança, quantas coisas a gente tem vontade de dizer, de fazer, mas que Deus não mandou. E aí? A gente se submete. Você está aqui ainda, diga amém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele diz, e olha só, o objetivo de vocês não é ser o padrão dessa sociedade atual, local. Cuidado. Porque às vezes o cara entra na igreja para ser a melhor pessoa do mundo possível. Às vezes a pessoa entra na igreja para ser a melhor pessoa do mundo possível. Às vezes a pessoa entra na igreja porque a religião, a fé, vai somar forças para ela ser um cidadão padrão. Não é isso que a Bíblia ensina. Muitas vezes, inclusive, o seu ingresso ao corpo de Cristo, à igreja, vai levar você a ser perseguido e caluniado no mundo. Então, a espiritualidade não é um trampolim para o seu sucesso profissional, embora faça isso geralmente, muitas vezes, pela fé, você vai ser perseguido, caluniado, demitido. Eu não mandei você botar tantos na planilha? Por que você botou o número certo? É porque eu não podia botar diferente. Por que não? Quem manda que sou eu? Não, é porque seria mentira. Mentira? Vá para o setor pessoal. Aleluia, glória a Deus. Demitido, aleluia, demitido, aleluia. Se for preciso para a glória de Deus. Agora eu garanto para você, você não vai passar fome. Amém ou não? Não tem família, você tem igreja. Fome você não passa. E além de igreja, você tem um Deus que cuida de você. Ok? Então... Não é para ter a forma do mundo, não. Não se conforme, não tenha a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que lindo. É lindo isso, ó. A palavra grega para transformar aqui é metamorfo. Olha que coisa linda. Não tenha a forma do mundo, mas transforme a forma, metamorfose, metamorfo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela metanoia. Que legal! Olha o que ele está falando. Transforme a forma Não tenha a forma do mundo, mas transforme a sua forma do mundo pela transformação da sua mente. Você sabia que tem muitos irmãos sinceros que eles tentam ser mais espirituais, imitando os mais espirituais, tipo modelando os mais espirituais, tipo neurolinguística. Aquele cara espiritual, ele usa a camisa assim, um sapato assim, ele bota a mãozinha assim, ele canta assim, oh, eu vou fazer igual para ver se cola. Não. Se você quer aprender com alguém que está mais tempo na fé, encoste nele para ver quais são os hábitos espirituais dele. O quanto que ele se disciplina para tratar a esposa com carinho. O quanto que ele se debruça em cima da palavra, em cima dos seus próprios joelhos. O quanto que ele abre mão da razão para poder crescer enquanto passa por algumas tribulações. Aí você transforma a sua forma externa por uma transformação interna. Quantos de nós quer transformar a forma externa só por uma observação ou contemplação externa? E aí a gente às vezes até lê a Bíblia, por favor, abre Romanos 1. E às vezes a gente até abre a Bíblia e vai lá, não, eu vou ver aqui o que é, como que é um crente, como é que um crente faz? Vou fazer igual, assim, assim, assim. Faz um robozinho, assim, assim, assim. Não, eu tenho que ler na Bíblia tantos capítulos por dia. Tá. Eu tenho que orar tantos minutos por dia. Tá. Ou tantas horas, depende do lugar. Eu tenho que fazer assim. Eu tenho que vestir a roupa mais comprida. Eu tenho que não sei o quê. E aí eu vou fazer todas as coisas naturais e todas as formas naturais para eu poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu vou cuidar da questão visual para eu experimentar isso que é maravilhoso de Deus. Não é assim. E aqui dá uma dica que a própria palavra de Deus dá em Romanos capítulo 1. Diz assim, versículo 8. Na verdade é do versículo 9. Já estamos terminando. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha que coisa linda. Que igreja maravilhosa, hein? Bênção demais. Porque Deus, a quem sirvo em meu... Fale comigo, aqui em sirvo e meu? No evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, aí ele vai. Olha só, em que em sirvo e meu? Espírito. Presta atenção, já estou acabando. Tem coisas que você tentou mudar e não conseguiu ainda, mudando a sua agenda. Você até que fez um sacrifício. Teve coisas que você tentou mudar imitando outras pessoas. Até sendo aconselhado ou aconselhada, como a Bíblia ensina, tentando mudar de dentro para fora. Mas talvez você só tenha tentado usar exercícios corporais e mentais. Nós somos corpo, alma e espírito, amém? Nós somos um espírito, moramos no corpo e temos uma alma. E às vezes nós nos dedicamos a Deus sinceramente, só no corpo e na alma, mas não com o nosso espírito. Se você abrir em João 3, você vai ver que Jesus diz a Nicodemos. Eu vou ler por causa do horário. Havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha cuidados com o corpo, porque era um dos principais dos judeus. Ele tinha um cuidado com a mente, porque ele fazia perguntas ao Rabi Jesus, mas ele ainda não tinha nascido do Espírito. E quem não nasce do Espírito ainda é carne. E Jesus continua. A isto respondeu perdão, 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus diz a ele: olha, Nicodemos, você não vai ter progresso assim. Você tem os seus rigores naturais, humanos, não toque naquilo, não coma aquilo outro, use a roupa de tal jeito. Você tem cuidados mentais, você aprende, você veio aprender do Rabi Jesus. Só que tem uma coisa para você: enquanto você só cuidar do seu corpo, tem pessoas que não fazem mais relação sexual sem compromisso, parabéns. Tem pessoas que não expõem mais o seu corpo, parabéns, mas um bom judeu faz isso. Tem pessoas que aprendem o ensino do Mestre Jesus, parabéns, isso é muito bom. Mas os espíritas também fazem. Qual o grande diferencial, então? Trabalhar como espírito. Quem nasceu do Espírito de Deus, essa experiência linda que acontece no exato momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, onde negamos o nosso autogoverno, dizemos: Senhor, passa a governar minha vida. Aí, nesse momento, somos gerados pelo Espírito de Deus e somos feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? E por que mesmo já sendo nascidos de Deus, os nossos esforços são muito mais físicos e psicológicos do que espirituais? Por causa da religiosidade. A religião diz: mude a sua agenda, mude o seu pensamento, mas esse negócio de ouvir Deus é coisa de doido. O Woody Allen, aquele pervertido doido, diretor de cinema que casou com a enteada, ele diz assim: se você fala muito com Deus, tudo bem, mas se Deus fala muito com você, procure um analista. Porque na cabeça pervertida dele é impossível Deus falar com alguém. O que eu quero recomendar a você é que, se você quer uma mudança substancial, uma mudança que você não conseguiu viver ainda, mesmo depois de cristão, mesmo depois de servo de Deus, mesmo depois de discipulado, comece a trabalhar como espírito. O que é trabalhar com espírito? Vou falar semana que vem, brincadeira. O que é trabalhar com espírito? Vamos continuar o que Jesus diz em João 3. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aleluia. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Ninguém deu um aleluia, ela deu. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus. Olha, Edinho, que amor. Acudiu Jesus. Acudiu Jesus. Amo esse termo aqui. Cadê, gente, o versículo? Tu és mestre, Israel, e não compreende essas coisas. Você pode ser mestre em conhecimento bíblico e não compreender o que é alguém que o vento sopra para onde quer. Tu és mestre, Israel, e não compreendes isto? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus cita uma serpente que foi feita de metal no deserto, que todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente olhavam para essa serpente, eram curadas da mordida. Era um símbolo de Jesus. Uma serpente, símbolo de Jesus, é porque Jesus não se fez pecado. Amém? Quando Jesus se fez pecado e foi crucificado, na cruz temos a maldição, o pecado que foi inaugurado em Eva pela serpente, perdoado em Jesus, amém? Porque eu tinha que falar isso para não ficar confuso, tá? Aí Jesus fala: você pode ser mestre na Bíblia e não saber o que eu estou falando. Você sabia que tem um monte de pastor sofrendo? Quantos pastores eu já atendi? Quantos? Pessoas de Deus, pessoas maduras. Não estou generalizando, mas alguns sofrendo porque estavam trabalhando só com o corpo e com a mente. E não estavam trabalhando com o Espírito. Trabalhar para o Espírito é ser sensível ao sopro de Deus. Para onde Deus lhe leva. O que Deus lhe manda fazer e dizer. Não são só disciplinas gerais, coletivas, coisas que todos os crentes fazem e pensam. Isso já passou, você está mais maduro do que isso agora. Você vai continuar fazendo suas disciplinas, amém? Mas Deus tem mais. Sabe quando o exercício psicológico, né, de só pensar o que deve, físico, de estar orando, está indo para a igreja, está procurando discipulado, chega uma hora quando isso não está funcionando, é porque caiu na rotina, no ostracismo, na religiosidade. E Jesus diz: cadê o sopro? Cadê o algo mais? Cadê a ação do Espírito? Esteja aberto não para a força do seu braço ou para a sua estratégia devocional. Esteja aberto para a ação do Espírito Santo. E alguns de nós não progride, porque quando o discipulador, a Bíblia, o sermão toca em pontos que nós não gostamos, nós retrocedemos. Mas o Senhor nos chama a trabalhar com o Espírito, irmãos. Porque Paulo não conseguiria pastorear e supervisionar a igreja como, Romano, como a de Romanos, se não trabalhasse com o Espírito. Se ele não exercitasse o próprio Espírito dele ligado ao Espírito de Deus, não conseguiria. Então não é só mudar a minha agenda, não é só mudar a minha mente. Isso é possível baseado no que Paulo escreveu antes ainda no próprio livro de Romanos. Trabalhando com o Espírito, o seu Espírito vivificado, que nasceu de Deus, junto com o Espírito de Deus, você se faz um com o Senhor. E aí ele lhe dá visão, estratégia. Ele abre seu entendimento, você ganha mais uma dimensão e as coisas começam a acontecer. Trocando em miúdos, não dá para ter uma vida espiritual, ser um relacionamento espiritual com a palavra e com a obra de Deus. Se limitando só a disciplinas mentais e físicas, você vai ser vencido por muito budista. Mas quando você dá um passo de fé e se, começa a se render à direção do Espírito Santo, você exercita o seu Espírito. E com o seu Espírito fortificado no Espírito de Deus, você vai ter progressos que você nunca imaginou que seria possível que tivesse. A palavra de Deus diz que Ele revela os segredos dEle aos seus amigos. E hoje o Senhor revelou um segredo deles para vocês. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Como essa canção que nós cantamos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Para quando nós estivermos achando que vamos afundar e começarmos a afundar, possamos trabalhar como Espírito. Possamos estar mais além, não só com a mente e com o corpo, mas com o nosso Espírito ligado ao Teu Espírito. E aí o Senhor vai dizer: é possível andar sobre as águas. Meu Deus, fisicamente é impossível, mentalmente é impossível, mas no reino do Filho do Seu amor é possível. É possível andar sobre as águas. É possível impor a mão sobre alguém demoniado e ela ser liberta. É possível tocar no enfermo e ele ser curado. É possível ser liberto de um hábito pecaminoso e antigo. É possível falar do amor de Deus a um cético incrédulo e ele se render a Jesus. É possível ouvir alguém deprimido e não ficar mais deprimido do que está deprimido. Ao contrário, trazer uma palavra de vida a essa pessoa. É possível se trabalharmos com o Espírito. Nós não queremos ser crentes almáticos, crentes emocionais, que só trabalham com as emoções e com o corpo. Queremos ser crentes espirituais. Amém. Crentes que têm o nosso Espírito ligado com o Espírito de Deus. E podemos, por isso, dar passos de fé. Caminhar em uma dimensão que é além dessa dimensão aqui. Conseguir enxergar e crer em coisas que Deus nos prometeu e nos direcionou, que mentalmente e fisicamente são impossíveis. Mas para Deus nada é impossível, a não ser mentir. Aleluia, como falou isso na própria palavra. E o Senhor que nos promete essa dimensão do Teu Espírito Santo, nos lembra, Espírito Santo, quando estivermos já no limite do físico, no limite do emocional, do psicológico, o Senhor fale: agora trabalha como Espírito, filho. Agora eu vou trabalhar como Espírito. Agora eu vou me render para ser soprado para onde o vento quer. Porque o vento sopra e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim seremos em nome de Jesus, vivendo pela fé, caminhando em cima disso que para o mundo é loucura, mas para nós é o básico da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Você se senta só um pouquinho para alguns avisos.